diante da noite, não acuse a treva. Aprenda a fazer lume. Em vão você condena o pântano. Ajude-o a se purificar. No caminho pedregoso, não jogue calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Embalde censura você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro. Ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie palavras más contra o deserto. Ajude a cavar um poço debaixo da areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que Jesus espera de nós é a descoberta, o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado.